Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a pedida que você está sintonizando em seu rádio. O nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mande uma cartinha para nós também e participe da pedida. Coloca no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música, vamos atender nesta manhã ele que foi combatente, ele que foi expedicionário da Força Brasileira na Segunda Guerra Mundial, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que reside aqui em nossa cidade, o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, o senhor Francisco Rantim. Bom dia, amigo. O senhor tem muitas e muitas coisas a contar. Qualquer dia desses, o senhor será o nosso convidado para falar sobre os memoráveis e gloriosos da Segunda Guerra Mundial com a participação da Força Expedicionária Brasileira, que realmente ficou a passagem lá nos campos de guerra da Itália. Mas para ele, ex-combatente, o senhor Francisco Rantim, Francisco Alves, música cívica, marcha cívica, do Lamartine Babu, roupagem lírio Panicali, relembrando a guerra, o V da Vitória. Para o ex-combatente Franco Rantim, ainda, a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo garbosamente desfila e executa e canta, do poeta Guilherme de Almeida e do maestro Espartaco Rossi, Canção do Expedicionário, que coisa maravilhosa! E culminando estas pedidas do ex-combatente Francisco Rantim, que reside aqui em nossa cidade, ele que fez parte da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Música que fala do Pracinha, que começou a namorar uma moça lá na Itália, mas não pôde trazê-la, porque a Fabi não queria que ele trouxesse a sua companheira, pois eles se conheceram em campos de batalha. Vicente Celestino, intérprete, em arranjo do Radamés, canta Minha Gioconda. Terra querida, Brasil, ser brasileiro é a nossa glória, em nossas veias, em nossa vida, que está gravado o V da Vitória. A tia terra do cruzeiro, o nosso sangue brasileiro, nos nossos mares, nos nossos céus cor de anil, nossa bandeira é o Brasil. Viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil. Brasil, Brasil. Tem tu V da bondade, tem tu R da riqueza, tem tu O da amizade, tem tu S da saudade, tem tu I da imensidade, tem tu L da liberdade. Viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil. Brasil, Brasil. Thank you. nossa glória, em nossa cheia, em nossa vida, está gravado o pé da vitória. A ti, a terra do Cruzeiro, o nosso sangue brasileiro, os nossos pais, os nossos céus de anil, nossa bandeira é do Brasil. Viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil.

saiba lavar e cozinhar. Que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Menina, menina, menina, não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar. Que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Menina, menina, menina, eu não posso mais. Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e minha mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E minha, e minha, e minha, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar. E de manhã cedo, acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, não posso igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e minha mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E minha, e minha, e minha, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Milha, milha, milha, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar. E de manhã cedo, acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. E milha, e milha, e milha, eu não posso mais. Dos malandros sempre te encontras e te tomo otário por um bacano. És mais pretensioso que esses pilantras que vivem de expedientes por todo ano. Durante o dia inteiro tu dás um duro e quando chega a noite és um Dom Juan, sapato pico fino e terno branco. Em casa te despedes até amanhã, otário. Poxa, como és divertido, otário. Tu és um caso perdido, boêmio. Dizem sempre que tu és, pois a tua custa vivem todas as noites a beber nos cabarés. Entras na boemia quando começa e és para as mariposas o pretor. És capaz de dançar a Marselhesa, o hino nacional e o trovador. Com um café com leite e uma empada rematas essa noite de bacanal. E ao voltar para casa de madrugada ainda assim te julgas o maioral, otário. Puxa, como és divertido, otário. Tu és um caso perdido, boêmio. Dizem sempre que tu és, pois a tua custa vivem todas as noites a beber nos cabarés.